corrida da região, muito responsabilidade, se possível, conseguir realizar o trabalho. ligado, bom final de semana. É. Controle, Salvador, Rio 9811, cruza 1400 metros, saída bomba. Q3190, Rio 9811. Johnny, Salvador, gol 1648, saída Fuca, cruza I 710 para 370, gol 1648. Geraldo, 8, obrigado. Bom dia, controle, Oceaner 6140. Dois, cinco, zero. 18, bom dia. Tô no 621. 8, obrigado. Controle, mãe, estou bom dia, voo 1094.